o nosso tema de hoje, vida em abundância. Se nós fizéssemos uma pequena pesquisa, pegando um grupo aleatório de 100 pessoas e perguntássemos o que é vida no teu entendimento, nós iríamos obter respostas bem diferentes. Porque cada um de nós às vezes interpreta essa palavra de uma forma muito particular. Então, para alguns, vida é algo muito amplo, para outros, nem tanto. Sentimento que se coloca, a vida é boa, a vida é ruim, então vai por aí afora. E da onde vem a vida? A gente sabe, né? Todo mundo sabe, a vida vem de Deus. É um dom que Ele dá a cada filho seu, a oportunidade, o dom da vida. Nós relacionamos muito a questão vida à questão da encarnação, desse espaço de tempo em que nós vivemos dentro de um corpo. Então, a gente, quando fala em vida, a gente fala nessa experiência, de uma forma muito comum se relata isso. E, obviamente, de novo, a gente sabe que é muito mais amplo do que isso, que além do corpo, nós continuamos vivendo. E estamos, todos que estamos aqui, retornando numa nova experiência, numa nova vida. Mas, fazendo uma separação, vida vem de Deus, corpo é dado a nós pelos nossos pais, que é o quê? Uma oportunidade através de um corpo que eles nos dão, nos formam, para que nós, espíritos, possamos ter uma experiência nova para realizarmos novas tarefas, vamos dizer assim. Reatarmos, fortalecermos novos laços de relacionamentos que nós vamos ter. Alguns já trazidos pelo sentimento amoroso, outros para que nós possamos transformar nesse sentimento. Jesus nos fala, e eu vou ler para vocês aqui um trecho pequeno, sobre essa relação de vida nessa dualidade. Ele diz: o amor dedicado aos pais é justo e santo. O que que ele quer dizer com isso? Óbvio, né? Como eu falei agora há pouco, através dessa oportunidade que nós estamos tendo, aqueles que são os nossos pais, que nos aceitam receber esses espíritos e darem a eles um corpo para essa manifestação. Então, por isso que ele diz, o amor dedicado aos pais é justo e santo. Também é justo o amor dedicado aos demais membros dessa família, aqueles aos quais nós viemos dentro, os nossos irmãos, avós, filhos, enfim, todos aqueles bem próximos de nós. Deus, Pai Universal, é Pai de todas as famílias e está acima do Pai da família humana. A gente aprendeu há muito tempo que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Só que a gente, apesar de saber disso, a gente não consegue colocar isso de uma forma verdadeira no nosso dia a dia. E ele, vou repetir o que ele diz: Deus, Pai Universal, é Pai de todas as famílias e está acima do Pai da família humana. Lá no nosso primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A família universal também está acima da família humana. Por quê? A família humana é transitória e a família universal é permanente, assim como Deus é permanente. O que que ele quer nos dizer com isso? Nós, de uma forma muito egoica, nós cuidamos muito dos nossos laços familiares e muitas vezes menosprezamos as outras pessoas. A minha família, tudo, os outros, não interessa. Mas ele nos diz que é transitória essa família humana que a gente está tendo. E a gente sabe disso. Os laços que nós criamos numa encarnação, sejam eles de amor ou de ódio, eles continuam fortalecidos no lado espiritual e quando voltamos numa nova experiência, nós voltamos muito próximos com esses laços. Então, aquela família que eu tenho hoje, ela não necessariamente vai continuar sendo a minha família futuramente, em outras existências. Nós sabemos que desafetos ou relações de conflito do passado são unidas para que através dessa oportunidade a gente aprenda a amar um ao outro. Ele continua: apesar disso, deveis ensaiar os vossos sentimentos na família humana. Apesar de saber que a verdadeira família é o total, são todas as pessoas, nós devemos ensaiar os nossos sentimentos na família humana. Sendo que quem não ama seus pais, como há de amar o próximo? Então, ainda num processo de evolução, de entendimento, nós estamos ainda ensaiando, como ele diz, a questão do amor dentro das nossas famílias. Primeiramente, querendo bem aqueles que são os nossos pais, para que através desse aprendizado a gente possa conseguir no futuro ampliar e tratar os outros, num primeiro passo, como iguais, como o processo da fraternidade. É interessante a forma como ele coloca essas questões, porque mesmo sabendo, as palavras têm uma entonação diferente. Nós não conseguimos ainda compreender muito bem esses nossos vínculos. Nós entendemos, como eu disse, os nossos vínculos familiares como sendo os nossos afetos verdadeiros. Mas numa observação mais funda, nós vamos ver que realmente nós amamos mais a nós mesmos ainda do que, inclusive, a nossa família. Porque quando nós entendemos o que é família e vemos vários exemplos disso, quantas vezes nós brigamos de uma forma contundente com aquele familiar que nós amávamos? Não é só na relação marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Existe muito disso. Então, ainda somos muito egoístas no sentido da palavra amor. Temos que aprender a ser mais para fora, não para dentro, né? Outra frase importante: aquele que utiliza a transitória experiência carnal para formar laços espirituais compreende o benefício da vida. A primeira coisa que eu falei foi sobre o que nós entendemos de vida, né? E olha só o que é colocado: aquele que compreende a transitória experiência carnal, essa passagem que nós estamos tendo para formar laços espirituais de amor, compreende a oportunidade do benefício que é a vida. Às vezes a gente pensa assim, para que serve a vida? Por que estamos vivos? Tantas dificuldades aqui, tantos problemas do outro lado. E é isso que nós vamos aprendendo. Jesus não cansa de nos falar, no seu evangelho, da palavra amor. E na dificuldade que nós temos de entender isso e de manifestar isso, porque ainda somos muito presos ao significado. Mas, como ele diz, né, formando laços espirituais. Todo o processo de crescimento do ser humano, do ser espiritual, é através disso, através dessa doação que é o amor. Quanto mais a gente conseguir colocar para fora, ser autêntico, verdadeiro, sincero, na simplicidade disso, mais nós evoluímos como seres, mais nós nos desprendemos de todas aquelas questões que nos incomodam todo dia, que são questões basicamente da matéria, do desejo, do apego, mais a gente vai conseguir fazer essa evolução que se faz necessária. Tem uma frase dita por ele, que nós já ouvimos também muitas vezes, que é: Aquele que não renascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Ou seja, através dessas experiências reencarnatórias, a gente retorna para fazer um novo aprendizado, para fazer de novo esse desapego e essa coisa de colocar para fora todo o bem que a gente tem muitas vezes guardado de uma forma orgulhosa, de manter às vezes só para nós. Não, eu não vou fazer para tal pessoa porque ela não merece, porque a gente fica julgando para quem a gente deve ser melhor, fazer alguma coisa boa. E aí é um erro que a gente acaba caindo, né? Então, que a gente consiga centrar a nossa vida naquilo que realmente é importante, que a gente julgue que é importante. Óbvio que não sabemos ainda a verdade, sabemos um fragmento da verdade, cada um de nós. E dentro daquilo que nós sabemos, é que nós orientamos. Mas é muito importante a reflexão, o repensar, para mudar o rumo, muitas vezes, que nós estamos tendo. Então, não estou satisfeito com a forma como eu estou fazendo as coisas? Muda. Percebe aonde que está o problema. O problema está sempre dentro de nós, não está fora. É a forma como nós interpretamos e manifestamos aquilo que nós recebemos de fora. É a forma como nós devolvemos o que nós recebemos. Então, se a gente conseguir repensar isso, a gente com certeza dá um grande passo na nossa vida e na nossa evolução. Até o ponto de chegar, como ele diz, né? De perceber essa família universal como realmente a nossa verdadeira família. Tratar os outros de forma igual. Falei do primeiro mandamento, esse é o segundo, né? Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos fosse feito a nós mesmos. Então, é um processo de aprendizado que a gente está inserido.